Parcada, Zeta Charlie, A2 Mike. Bacana. Sou 1228, está livre a final do RNAV, desça para 2500 pés, o ajuste no 096, informe estabilizado. Gente, desce para 2500, família 16, a parte estabilizada RNAV no 01228. Parou, táxi, passarei 2228, VAB 31, não foi dentro fora de 30, alguém no formador. 228, táxi autorizado, via pátio em Indial, quando espera no 895, no 096, no ajuste. Via. Salvador, boa noite, Portugal, 2512. Portugal, 2512, is evening radio contact on the part of the pub level 350. At level 350. Salvador Air Portugal 02512, may we proceed to Dilube? Speed by Portugal 2512. Confirm, are we clear to proceed direct to Dilube? Stand by to clearance of Portugal 2512. Standing. Well, 2512, we are clear for direct GBIT position. Direct GBIT, obrigado. Ligou no 222, estabilizado, Renato no zero. Torre 11895 e Tambo Pouso. Oi, 11895, boa noite, outro lado. Torre Salvador, boa noite, voo no 228, estabilizado, RNAV no 0. 2-2, continue a aproximação, reporte visual com campo, altímetro no 0, 1 6. Passarito 2228, decolando 19, controle 1208. Passarito 2228 na escuta da torre. Positivo, passando para o controle 1208, obrigado. Controle passaria do 2228. 2228, boa noite, sem contato radar, suba sem restrições para o nível 180. Sem restrições para o nível 180. Pouso autorizado, pistão no 0, vento variável 039. Livre pouso no 0, 228. Pano 228, solas 23, direita, pano 219. Direita 219, pano 228, boa. Salvador, boa noite, pano 228, liberou. Pano 228, táxi via Alfa Kilo para parte 3. Nesse parte fica até o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, 228. 125.2, contact mile 86 center, frequency 125.45. Frequency center, 125.45, at Moscow, 251.2, muito obrigado, e por favor. Gol no 228, posição 1 no Romeu do Pat 3. Gol no Romeu Pat 3. 3228, vou direto Conquista, chame Recife agora na frequência 1288, alterna 1260. 1288 e 1260, obrigado. Antônio Salvador, tá 3891. Antônio 3891, a sua identificação, desça para 4.000 pés, o ajuste no 06, vou ir na Pro do Serra Vita 367. Prossiga. Prossiga, prossiga para o sol. Sim, chama o término então. 2891, está autorizado a final da aeronave, desça para 2500 pés, com a estabilizado. Autorizado, Serra Vitor 366, tanto 3891. 3891, completa final, chame a 2 Salvador, 118.95. 295, quanto abaixo? 3891, procedimento passar a trabalho. 3891, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 03 reais. Pouso, pistão 0, tá 3891. Tá 3891, no solo 48, vere próxima à direita. Mantendo essa escuta, taxi via Alfa Juliette para posição 1-2 do Pátio 1. Gente, Alfa Juliette para 1-2 Pátio 1, boa. Solo, TAM 3891, alguma possibilidade de coordenar a ponte 4 do TAM 3891? Ok, aguarde. Boa, aguardando a Juliette. Avião no coordenado com a infra-aero, porém negado, ingresso da Juliette, posição 1-2, devido à movimentação aí do pátio. Posição 4 já está direcionada à aeronave. A posição já está prevista, é uma outra aeronave. Ah, tá, obrigado. TAM 31970, acione a identificação. Vou ir para o Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 0116. fez 170 e está autorizado a final do RNAVE, desça para 2.500 pés. 2.500 autorizado a final do RNAVE, 3.170. Beleza, é o 3170. 3170, chame a torre em Salvador, 118.95 e tomou posse. 118.95, boa. Salvador, boa, tá, 3170, final. Um 30, pouso autorizado, pistando 0, vento variável 029. Ok, livre pouso, tá, 3170. Pode a gente não mandar em 1-0, escolhe dentro, clear, mare, arrive, down, collect level 0, far 0. Argentina 1910, descent to flat level 050. Zero, solo 1-0, libera direita, taxível Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 10, 3-1-0.